seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas, dos lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é de rocha, vento e coração, vou estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Bob Djavan, um time na viola, com humildade de quem sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou, olhou, sorriu, deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar.